내가 오늘 살던 나야 우리 좀 멋지고. Autorizado com Congonhas, nível 360, da Fala Pistão 0, curva direita, Estrela da El, Lisa, Motiva, Direto de Luma 0, curva ave, Autorizado de Luma 6, Belo Horizonte, para sair conforme a rota do plano de voo. Controle de Salvador, Operão 208, aciona 5557. Autorizado com Congonhas 360, saída da 190, curva direita, da El, Lisa, Motiva, Autorizado de Luma 0, curva ave, Autorizado de Luma 6, DHZ. Controle 120 da 308, 3601. Então, 3601, no contagimento correto, chama o ponto de custo para prova, 3601. Michael Teófilo. Siga Michael Teófilo. Michael Teófilo na posição 13, solicita autorização para girar motor e marcha lenta, informo que a intraero já está firme. Gente, quando eu não estou com a intraero, reposto o preço. Autorizados para um táxi. Para táxi 301. Fala, Salvador, Mike até o Alfa já completou o teste do motor. É, obrigado e uma boa noite. Autorizado alinhado decolar, pista no zero, vento no 30 graus, 1-1 no norte. Decolar. no zero, tá? 3601. Decolador 37, controle Salvador 1209. Tudo bem, Leandro. Bom dia, TAM 3601. TAM 3601, contato radar decolagem, suba via saída da EL para nível 360. Via para 360, pode voar da EL? Autorizado da EL. Grato. Autorizado, até sair da parte 3, já posso sair em 271, né? Azul Alfa, é Contato 3601, chame Recife, na frequência 1251, alterna 13395, da Gol. 251, grato, bom serviço. Autorizado, reposta termo. Seja autorizado, reposto o término. bom dia. Israel, Luiz Amótiva. visualização voada. Como, estruturizado Guarulhos, nível 360, decola pistão no zero, curva direita. Saída da El, Lida Mótiva, via Otavio no zero, Tabaté. Controle de saúde, doutor 1208, senhora 5577. Então, trocando o 360 para Guarulhos, da El, Lida Mótiva, 510, curva direita. 010, Tabaté, 120.2, 5577, 4.5. Esse fundo, o cruzamento correto, vamos seguir o funcionamento.